Lada dói. Vai, estoura a porra dos alto-falantes, assalto todo mundo no chão. Vão se render pro preto na cara, um boné socadão. Camisa no joelho, vagabundo anda de engano. Os pivetes vão crescendo e do mesmo jeito ficando. Fita cassete na antiga, guardava trilha sonora. Se passam 10 anos e eu que faço a trilha agora. Meu corre é rotina, vão fabricando rimas. Cada letra que surge, quem é da rua, meu truto assimila. Minha missão, permanecer na função. Ligado na mesa de som, raciocínio nas mãos. O coração a milhão, alto-falante é fogo. Maloqueiragem ligada, respeita cada trampo novo. É emoção que transfere, tudo que eu falo confere. Duvida de cada palavra, minha resposta espere. Ação no rap, carta forte no esquema do jogo. Habilidade com rimas, preto louco. Gangueiragem aqui comigo vem, SP. Preto Lada 2 comigo vem, Rua mais de mil comigo vem, Gasper. Vagabundo tudo vem, vem. Fazendo canções, talento abrindo portões. Transmite emoções na música que vira ações. Bem mais de 20 verões, no mesmo naipe eu vou. Força a vantagem da cor, na língua os palavrão respeito onde for. No meio do complô pegando a joia certa. Nem todas que brilham são verdadeiras, eu tô sempre alerta. Tipo esse preto aqui que ofusca a visão. Ser verdadeiro me fez encarar toda a situação. No rap eu faço família, quantos irmãos são quadrilha. Fazendo melhor se motiva que os filhos e as filhas. Eu tô no corre que é preciso, eu sei. Ganhando espaço nos alto-falantes, um filho do rei. Tem fogo no chão, caminho certo deu pra ver que é quente. Faz derreter na minha frente os putos que é contra a gente. Correndo o tempo no mec, as rimas que vem. Surgindo das cinzas, eu mesmo, The Black Man. Gangueiragem aqui comigo vem, SP. Preto Lada 2 comigo vem, Rua mais de mil comigo vem, Gasper. Vagabundo tudo vem, vem. Nas ruas pedestais, me esbaldo cada vez mais. Nos alto-falantes desce te encontro minhas digitais. Eu tô com os irmãos, a sintonia e o coração. Fazendo união em cada metro livre aqui desse mundão. Não é rolê nessa treta, meus pancadão são eterno. E se espera pra firmar na vida tudo que eu quero. MC louco no estúdio, fechou o olho e agora libera amor e ódio. Solta os bagulho pra fora, conhecimento, estratégia. Esquece o medo da guerra e se camufla na miúda. Devagar invadindo sua terra, coração a bússola e vai fazendo onde vou. De pé sempre estou, ser o primeiro aonde for. Pode forçar a visão, ei vagabundo, terra vista. Aumenta o som no máximo, espalha a conquista. As batidas na pista, o nome sempre na lista. Lada 2 é gangueiragem, vagabundo no arrisca. Gangueiragem aqui comigo vem, SP. Preto Lada 2 comigo vem, Rua mais de mil comigo vem, Gasper. Vagabundo tudo vem, vem. Gangueiragem aqui comigo vem, SP. Preto Lada 2 comigo vem, Rua mais de mil comigo vem, Gasper. Vagabundo tudo vem, vem.